Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Duas tragédias ceifaram a vida a um ciclista e a um condutor na Estrada Nacional 243. A Estrada de Morte, como titula o jornal, foi palco em meia dúzia de dias de um acidente e de um despiste de um velocípede entre Campo Maior e Santa Eulália. A primeira ocorrência deu-se com uma colisão entre um pesado e um ligeiro de mercadorias. Fernando Moura, de 70 anos, que residia há vários anos em Santa Eulália, freguesia do Conselho de Elvas, ainda foi assistido em estado grave, mas acabou por não resistir aos ferimentos e morreu no Hospital de Porto Alegre. Dias depois foi José Araújo, de 57 anos, que se despistou na sua bicicleta quando passeava junto à barragem do Caia. Ao que tudo indica, foi acometido de uma doença súbita, fulminante, e morreu em consequência de uma paragem cardiorrespiratória. Era atleta no Cicloclube BTT de Elvas. Nesta edição, damos a conhecer a nova unidade hoteleira que o Grupo Vila Galé inaugurou na Codelaria de Alter do Chão. O Presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão, Francisco Reis, afirmou que o Conselho está no rumo certo. Para além da inauguração do Vila Galé Collection Alter Real Resort Equestre, Conferência e Spa, com 77 quartos, nesse dia foi ainda assinado o contrato Portugal Site Selection Consulting, em parceria com a ICEP Global Parks, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Fomos conhecer esta semana a aposta numa horta biológica, que é um dos trunfos do restaurante O Pompílio, em São Vicente. Manuel e Rui Rodrigues, irmãos e gestores do estabelecimento, possuem uma horta a escassos 1000 metros do restaurante. É ali que crescem parte dos hortícolas que chegam ao prato do cliente. Era ali que raramente iam, porque o tempo que corria rápido no dia-a-dia de trabalho intenso não lhes sobrava. Foi ali que nos receberam para contar o antes, o durante e o depois do confinamento. A GNR desmantelou uma rede que se dedicava à prática do crime de burla através da plataforma tecnológica MBWay, numa operação em que deteve 9 homens e constituiu arguidos outros 16 em Campo Maior. A operação decorreu quinta-feira, 18 de junho, na sequência de uma investigação desenvolvida há cerca de 6 meses pelo crime de burla praticado designadamente através do esquema de utilização ilegal da plataforma MBWay, em que os suspeitos enganavam as vítimas, oriundas de vários pontos do país, levando-as a enviar-lhes dinheiro através da aplicação e a obter valores que não lhes eram devidos. Porto Alegre foi o segundo distrito do país onde o crime geral mais subiu. Os dados do relatório anual de segurança interna permitem concluir que Castelo Branco com mais 20,7%, Porto Alegre com mais 10,5% e Faro com mais 8,3% são os distritos a liderar a subida do crime geral. Em todo o país, a criminalidade violenta e grave subiu 3% no ano passado em relação a 2018. Depois do choque inicial da pandemia, o negócio dos automóveis regressa com novos incentivos. As marcas e as empresas de comércio e reparação de veículos promovem campanhas para atrair e recuperar a confiança dos clientes. Fomos conhecer as iniciativas na Botigeste, na Nabeiralto e na Cars MS. A aposta na segurança e na higienização dos automóveis está aí para que as pessoas não tenham receio de comprar um novo carro ou levar a sua viatura à revisão. É tudo por hoje. Obrigado a si que está desse lado. Tenha um ótimo dia. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Rádio Telefonia do Alentejo. Abrimos este sumário com a semana mais negra no Alentejo em matéria de pandemia. Reguengos de Monsaraz surge à cabeça das preocupações. Ontem conheceu a segunda vítima mortal, uma idosa de 92 anos. O Conselho tem 132 casos positivos acumulados, 8 dos quais já estão curados. Ainda há 124 casos ativos. Foi uma semana muito complicada para o autarca de Reguengos de Monsaraz. José Calisto diz que a situação vai ter que ser analisada quase para a hora. A criminalidade violenta e grave baixou no distrito de Évora, mas aumentou em Beja e com especial incidência em Porto Alegre. Os dados oficiais foram esta semana avançados pelo Relatório Anual de Segurança Interna, o RASI 2019, que dá conta de 328 crimes violentos participados às forças de segurança na região Alentejo, menos um face a 2018. A queda do número de crimes no território alentejano fica a dever-se à significativa redução da criminalidade registada no distrito de Évora nos últimos dois anos em análise. O RASI aponta um total de 141 crimes violentos e graves reportados às autoridades em 2018, quando no ano passado o registro se ficou pelas 111 participações, ou seja, o distrito de Évora traduziu uma redução de 21,3% em matéria de crimes, o que representa mesmo a maior variação negativa registada no país, comparando os dois últimos anos, onde poucos distritos assistiram à quebra da taxa de criminalidade. O número de cidadãos estrangeiros a residirem no Alentejo aumentou de forma significativa entre 2018 e 2019, totalizando um crescimento médio regional de 11,5%, segundo dados do relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, que mostra como o Baixo Alentejo é a região que mais contribui para a evolução deste fenómeno. No final de 2019, os três distritos alentejanos somavam um total de 19.212 estrangeiros a residirem na região, 12.175 fixaram-se em Beja, o que traduziu um significativo aumento na ordem dos 25%. Segundo avança ainda este estudo, a explicação para o aumento dos imigrantes residentes deve sobretudo ao facto da conjuntura económica ser favorável, particularmente com o aumento do emprego. Em relação ao emprego, quem demonstra grandes preocupações é a CGTP, que esta semana desfilou em Évora um cordão humano para reclamar contra a falta de condições de trabalho, mais desemprego no distrito. Foi um cordão humano em que participou o próprio presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto Sá, e justificou as razões da sua presença nesta manifestação, que juntou 60 pessoas debaixo de uns tórridos 38 graus. Exatamente, como solidariedade a todos os trabalhadores que estão a viver situações muito complicadas, com cortes de salários, com despedimentos, com famílias sem rendimentos, e portanto é necessário deixar aqui uma palavra de solidariedade e de luta para que se procurem soluções que permitam que estas famílias resistam a esta pandemia absolutamente terrível e que não sejam ainda mais afetadas pela situação de desemprego e de perda de rendimentos que nos está aqui já a ter um impacto muito significativo. Ainda a pandemia da Covid-19, que está a afetar vários setores da economia no Alentejo, onde o desemprego disparou nos últimos tempos, fazendo-se também já sentir a nível do ramo imobiliário, segundo dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística. Este organismo já admite mesmo que a compra e venda de casas ou negócio de arrendamento serão das atividades mais afetadas pela crise pandémica, com os números em queda livre. Os resultados exibidos pelo INEM falam por si. Em abril de 2020 foram vendidos 4,2 alojamentos por cada 1000 alojamentos clássicos, depois de 2019, aliás, terem sido vendidos 4,5. Já ao nível dos contratos de arrendamento por 1000 alojamentos familiares clássicos, em abril deste ano a região registou 1,51%, quando em 2019 registava 1,74%. Linha da Frente é assim que se designa a exposição preparada pelo Centro Distrital de Segurança Social de Évora a propósito da situação atípica que estamos a viver com a pandemia. Trata-se de um mural que mostra o trabalho desenvolvido por este centro nos primeiros meses da pandemia de Covid-19. É também uma forma de homenagear o esforço coletivo das várias instituições e entidades presentes no território. Uma das informações que é avançada pela exposição deixa saber que entre 23 de março e 1 de junho o Centro Distrital de Segurança Social de Évora atendeu 12.186 chamadas telefónicas e respondeu a nada mais nada menos do que a 5.125 e-mails. Na reta final deste sumário da semana, recuperamos ainda a visita ao Alentejo do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa. Esteve em Portel, mais concretamente no Parque da Matriz, no Jardim, para defender as micro, pequenas e médias empresas em tempos de pandemia, alertando que a propagação da Covid-19 na região as está a deixar com a corda na garganta, com o pequeno negócio a ir à ruína, sublinhou o secretário-geral comunista. Nesta iniciativa que os comunistas deram o nome de No Combate ao Vírus, Nem um Direito a Menos, Jerónimo de Sousa manifestou também preocupação com os trabalhadores independentes e produtores que perderam rendimentos. Particularmente as micro, pequenas e médias empresas que estão com a corda na garganta, portanto, com a sua pequena empresa, o seu pequeno negócio, a ir à ruína, num quadro, como digo, em que se anuncia tantos e tantos milhões para acudir, portanto, a esta situação. A verdade é que, por enquanto, são palavras e nós temos esta convicção. Aliás, fundamentado na experiência dos 4 anos passados, é que com a valorização dos salários e a valorização dos direitos, é bom para a economia cresce, desenvolve-se num quadro de valorização do trabalho e dos trabalhadores. Esta é uma das lições desses 4 anos e que pode estar em causa neste momento. É com as declarações de Jerónimo de Sousa que colocamos o ponto final neste sumário. Tenha um ótimo fim de semana. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.